Comunicador, muito bom dia, Bono 777. Sente informação, November. November, confere, copia o 340, Porto Seguro, gol no 777. Copia, Bono 777. Uno 777 Salvador Porto Seguro, autorizado nível 340, decola 90, primeira curva direita, prefira a saída da El, leida após leida, direto Porto Seguro. 5175 no transponder, controle no 20-8, gol no 777. Pessoal, código transponder, por gentileza, para o Uno 777. 5175. Certo, conforme 340, Porto Seguro, rota plana de voo, decola 90, saída da El. Padael, Porto Seguro, 120-8, controle de saída, 5175, código transponder, gol no 777. Correto, repõe quando pronto no 05, portão. 05, correto. Só confirmando após Dael, direto Leda, né? Dael, direto Porto Seguro. Afirmativo, após Leda, direto Porto Seguro. Após Leda, Dael, Leda, após Porto Seguro. Afirmativo, Dael, Leda, após Leda, vou direto Porto Seguro. Dael, Leda, Porto Seguro, muito obrigado, gol no 777. Sem preocupação, já coordenando com o centro, com o controle e o centro receio. Muito obrigado. Solo Salvador, gol 260, tá no gate 8, pushback e paramento. 08, bordão, coordenação aqui pessoal, é porta táxi, gol 260. Coordenação pessoal, solo, pushback e paramento, porta no táxi, tá funcionando 0-1-2-6-0. Solo Salvador, papá, Romeu, Golfo, Dragunha, 4-3, acenado, pronto para o táxi. 4 a bordo, 6 horas de autonomia, alternando o campo. Estimativo Golfo Bravo Índia, reporte para ingresso no pátio principal. Foi dado para ingresso no principal, Bravo Índia. Bravo Índia, ingresso no pátio principal, Índia no ponto de espera chamado 886, altímetro 1019. Salvador de São Papão, Whisky Kilo Zulu. Oi, aliás, 672. Whisky Kilo Zulu, prossiga. Bom dia, Whisky Kilo Zulu, procedente de Garu Lorenzo, está passando agora através de Veracruz, batendo 1.500 por hoje em Paris. Primativo, está na escuta do solo, Salvador. Ah, desculpa aí. Quilo Zulu para Sica. Quilo Zulu procedente de Jairo Lourenço, mantendo 1.500, passando agora através de Veracruz, comprou de Paripe. Gente, o Ife Quilo Zulu, 1.500 pés, reporte Paripe. Passar a Paripe. Controle de Salvador, Webjet 6740, bom dia, Libra 160 para 150. Web 6740, sendo de Carvalho, chegada a Mari, desça para o 060. Mari 060. Tango, Whisky, Kilo Zulu, informe o pessoal da bar. 07 da bar. Zulu estacionado do código 0162. Afirmo. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu Delta, Romeu Challenge, cliente da 90. Papa Romeu, Delta Romeu Charlie, essa indicação chegada a Mari, desse para o 070. 070 via Mari, Charlie. Controle, o estilo Zulu, da proa de Paripe, autoriza a descida para Bill Pérez, está presente? Cabeceira no 0. 2086, altímetro 1019. Ativo, senhor. Vive táxi e a Pátio e táxi sem índia. Não pode esperar. Capiceiro 10 2 86. Gol 1 2 6 0. Um avião, solas 40, direita 2 9. 2 1 9, bom. não for condições visuais, você pode esperar. 3198, livrou, chamou táxi via Alfa, reporta Antetaxi 6 Juliette. Via Alfa, reporta Juliette, tá 3198. Alfa 2, gente, manterá sobre o voo na paralela? Pra Índia, 730 com 4, livre agora. Localizador 22. 5728, complete a aproximação final, TOI 198, decimal 6. 186, boa. São. Juliette pro 02, tá 3198. TOI Salvador, bom dia. 5728 da web, baixado e travado, a 2 milhas do externo, estabilizado. GLS. Gente, duas do externo checado, chega o trem 170, meia dúzia, aguarde liberação do pouso. Passado travado, aguarde a liberação do pouso 27. Wolf Bravo Índia, decolado aos 42 minutos, controle 1208, boa viagem. 208, grato, bom trabalho. 2 Salvador, Mandiego, 1260, ponto 0, capitão 0, tá pronto. Gente, mantém a presente posição, tráfego à frente, performance menor e tá mantendo a proa ainda, ok? Ativo, mantém a posição, 1260. Salvador, Guardião? Sim, Guardião. Tem web às nossas 11 horas, mas vai interferir no procedimento do LS. Dá um minuto para pouso na Avenida Paralela. Gente, após final para o pouso. Operação. Vá na Lima, para prosseguir. 728, Webjet, linhas aéreas, pista 10 para os autorizados. Cheque o trem, vento é sul, 180, meia dúzia de nós, altímetro, 1019. 1019, tá livre, pouso na 16, baixou e travou, 5728. Na 10. Sinal, Guardião 02. Sinal, tem certeza livre. Desça para 2 mil pés, ajuste 1019, autorizado final LS, aposta estabilizada. Para 2019, aposta estabilizada. Papá Triplo Romeu Lima, Salvador IPAU, 065 é o nível. Decola da 17, primeira curva à direita, corredor axé, restrito mil pés, até o farol da barra, liberação do controle. 5137 no transponder, o controle 120.8, Papá Triplo Romeu Lima. Webjet na curta final, autorizado alinhar e manter a cabeceira 10. Faz o Webjet ali, mantém a cabeceira 10, gol 1260. Relativo, chama a torre para acionamento, 1086. 0, mantenho na 70. Trip 5220, chegada a mão, desça para o 070. Para o 70, chegada a mão, 5220, solicita voar direto a mão da presente. Trip 5220, autorizado, voar a mão. Autorizado, direto Amanda presente, 5220. Papa Romeu, Delta Romeu Charlie, desça para 3000 pés, ajuste 1099. 3000 pés, Delta Romeu Charlie. Kilo Zulu, corredor de Interlagos, proa da Rota Sônia, visão KT7. Whisky Kilo Zulu, chame torre 198, decimal 6. 286, graças. 1260, vento 150, 150 graus, 8 nós, altímetro 1019, decolagem, doutor. Livre decolagem, decolagem, 0, 1, 2, 9. 7, 2, 8. Whisky Zulu, chamou a torre? Se chamou, final no 7 aprovado, chame final curta checado. Whisky Zulu. Autoriza incrementar a velocidade e encurtar final? Afirmo, a critério do comandante para aproximação, o vento é 150 com meia dúzia, estabilizado, checado na curta, reporte. 150 com meia dúzia, reporta lá na curta. Romeu, Delta Romeu Charlie, reduza para 2009. 2009. Romeu Delta Romeu Charlie, reduzido para 1809. Para 1809, Charlie. Zé declara 47, controle 120, 18. 1208. Charlie 402, que irá ingressar no pátio 3, após o tráfego, ingressa Juliette 09 ao portão. Da passagem ao 402, após a passagem, a gente ingressa via pátio para o 09528, já avisou com o tráfego aqui. Pista 17, pouso autorizado, vento 150 graus, meia dúzia, nosso Zulu. 150 com meia dúzia, Zulu. Tanque Salvador Petrolina, uma centena, decolagem da 1-0, primeira curva esquerda, terceira saída Momo, Cogba, após Cogba, direto Petrolina. 5-1-4-3 é o transponder, o controle em 1-2-0-8, Alfa Tango Tango. 4-0, compete a aproximação final, chame torre 1-8, decimal 6. 18 meio, obrigado. Primeira curva esquerda. Pátio 3, depois quando conta o fracionamento, off tango tango. Estabilizado. A 2 meio, passará estabilizado, Kelly. Ainda 9 estados, reporte externo, agora liberação para o pouso, pista 10. Reportaria externa. 5220-4009. 180, chame pista livre, pátio 4, Zulu. Webjet 6740, avistado, cheque o trem, pista no zero, pouso autorizado. 130 graus, meia dúzia nós, altímetro, 1-0, 1-9. Autorizado, boas, baixo tramado, Webjet 6740. Victoria vai estacionar Zulu, bom dia. Novembro, por favor, prossiga para a Valência. Gente, já vou dar um favor, vou estar com a remetida e retorno a frequência. O Golf Bravo Índia, chega centro Recife, 251, alternativa 33925. 251, 3325, grato. Bom, eu tenho o seu Romeu Charlie, chame Torre, 1-8-6. 8-6, Charlie. Do zero, decolando no zero, primeira curva direita. Prefiro a saída da El Leida, após Leida, vou à posição Bridge, onde intercepta a rota Upper Zulu 1-0. 5404 é o transponder e o controle em 1-2-0.8, o azul 4463. Mas a matrícula troquei. Ah, sem problemas. Então, autorizado nível 380, a primeira curva hoje é à direita, na subida da El Leda Bridge. Estão na 5054, para o controle de saída 1208, e apenas confirmando a rota, perigulou 1-0. Apenas corrigindo o transponder, 5404. 5404, anotado 3, honorador. Correto, depois quando pronto, praticamente puxe 1 e o portão. Firmo, tá vendo? Solo 5-3, direita via Foxtrot 1-2-1-9. Direita Foxtrot 1-2-1-9, Webjet 6740. Solo Salvador, Webjet 6740, livrou na sua escolha. Webjet 6740, táxi via Alfa, reporta antes da taxiway Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 6740 da Web. Número Charlie, pista no 1-0, pouso autorizado, 110.612. E aí, baixado travado 4 milhas, Charlie. 2-6-0. 2-6-0, chame o centro Recife, frequência 1-2-6-8-5, alternativa 1-2-5-4-5. 2-6-8-5-2-5-4-5. Isso é porte nada pronto. P5220, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-9, autorizado final LS, aposta estabilizada. 5229, para 2000 pés, 1-0-1-9, chama estabilizado LS, 5220. 740, próximo da Juliette. Jimmy? Na próxima da Juliette, o Web 6740. Ingresso Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, grata. Meu, Delta Romeo Charlie, no solo 57, chame o solo 219 para prosseguir até a bata. 219, Charlie. Solo, vontade, Delta Romeo Charlie, utilizou. Táxi via Alfa, reporte para ingresso na Táxi 6 Juliette. Via Alfa, passará Juliette. Autorizada pista 7, Romeo Lima, 140 graus, 8 nós. Altímetro 019. Salvador, bom dia, Web 5728, gente da Tia, está pronto para cópia, Recife. Mando. 5728, bom dia. Bom dia, pronto cópia? Afirmo. Objeto 5728, Salvador, Recife, autorizado nível 350, decola da 10, primeira curva direita, prefiro a saída Puca, transição Caju, corrigindo, primeira curva esquerda, prefiro a saída Puca, transição Caju, a rota é por isque 58. 5417 no transponder, o controle no 20.8, aguarde para cotejamento, Web 5728. Papão Romeo Delta, Romeo Charlie, ingressa via Juliette, contorno pátio principal, reporte na Taxi Lima. Estará na Taxi Lima, certo. Webjet 5728, coteja. 28 cotejando, 350 autorizado, decolando da pista do zero, a primeira curva esquerda, peruíço 58 é a rota, a saída é por Caracaju, 5417 transponder, 208 ao controle. No 29, 5722. Correto, repórter quando pronto. Chamado. Lá, na saída radiador 49, eu preciso direto, subindo para o 065. Que é o 249, confirma. Negativo. Romeo Lima, aguarde a localização para a 249. Informe se foi chamado pelo posto. Para o zona 535. Salvador, bom dia, 4060 Azul. Azul 4060, chegada Mari, deixa para o 050. 050 na Mari, a 2060. Informa o Romeo Lima, tem um corretor, aguardar a autorização para a 240. Ok, atendendo meu próximo mantendo o Romeo Lima. Salvador, Guardião 02. 02, prossiga. Tá, novamente em situação, repetindo o decolor da paralela com o povo do litoral. Já ultrapassando o decolor, para aí com o Salvador. Negativo Blaze. Sai na perfeita saída da El, Leida, após Leida voa posição Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco, onde intercepta a rota do Zulu no meia. Positivo, da El Leda, Leda Bridge, onde intercepta o Zulu no meio, 3895. Correto, após quando pronto, para acionamento push. Chama na grana. Delta Romeo Charlie prossegue via Lima, Mike, Quebec, na Quebec chama a torre 386. Lima, Mike, Quebec, Charlie. É. Nós 86, bom dia, obrigado. Patrulha, ele chamou o Romeu Romeu Lima? Romeu Romeu Lima, informa o topo do posto, mantendo que é 10. Certo, mantendo o motor, Romeu Lima. Gente, estamos na TR da Trip, na final. Um vento de 150 com meia dúzia. Tem condições de prosseguir 35 e baixa altura após o Graia ou aguarda Itapuã e depois Graia na sequência? 150 com meia dúzia, mas gostaria de aguardar aqui no setor sul e prossegue a ser ultrapassado pelo tráfego da Trip, mantendo separação com o número 2. Mate, qual a forma então, observando o trip, na sequência está livre direto para o pátio do Graia, altímetro 019, chama cruzando a final da 10, aguardando informação de vento, guarde, 102. 1019, ultrapassará o trip, mantendo a separação, chamará na final para nova para informações de vento, guarde, 102. Trip 5220 na escuta, Tony. 5220, afirmativo, estabilizado, final, trem baixo para baixo. 1970 graus, 089, altímetro 09, fuso da trip. 1-0-9, livre pouso, 5-2-2-0. Até a bata, chame liberando a pista, Delta Romeo Charlie. Portão 5. 1-777-05, portão, aposto quando pronto para acionamento push.